Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 98 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Hoje é um dia dedicado a algo especial. Tomaremos um só partido hoje. Estamos do lado da verdade e soltamos as ilusões. Não vacilaremos entre as duas, mas nos posicionaremos firmemente em favor da única. Hoje nos dedicamos à verdade e à salvação, assim como Deus planejou que fosse. Não argumentaremos que é outra coisa. Não a buscaremos onde não está. Com contentamento, nós a aceitamos tal como é e assumimos a parte que nos foi designada por Deus. Que felicidade é ter certeza. Hoje deixamos todas as nossas dúvidas de lado e tomamos o nosso partido com certeza de propósito, agradecidos porque a dúvida se foi e a certeza veio. Temos um grandioso propósito a cumprir e tudo o que precisamos para alcançar a meta nos foi dado. Nenhum único equívoco obstrui o nosso caminho. Isso porque fomos absolvidos de erros. Todos os nossos pecados foram lavados e sumiram por compreendermos que eram apenas equívocos. Aqueles que são sem culpa não têm medo, pois estão seguros e reconhecem a sua segurança. Não apelam para a mágica, nem inventam escapatórias de ameaças imaginárias sem realidade. Eles descansam na quieta certeza de que farão o que lhes for dado fazer. Não duvidam da sua própria capacidade porque sabem que a sua função será cumprida completamente no tempo e no lugar perfeitos. Eles tomaram o partido que tomaremos hoje para que possamos compartilhar da sua certeza e assim aumentá-la, aceitando-a nós mesmos. Eles estarão conosco, todos aqueles que tomaram o partido que estamos tomando hoje, e alegremente nos oferecem tudo o que aprenderam e todos os ganhos que realizaram. Aqueles que ainda estão incertos também se juntarão a nós e, tomando emprestado a nossa certeza, a tornarão ainda mais forte. Enquanto isso, aqueles que ainda não nasceram ouvirão o chamado que ouvimos e responderão quando vierem para fazer a sua escolha outra vez. Hoje, nós não escolhemos só por nós mesmos. Será que não vale 5 minutos de cada hora do seu tempo ser capaz de aceitar a felicidade que Deus te deu? Será que não vale 5 minutos de cada hora para reconhecer a tua função especial aqui? 5 minutos não é apenas um pequeno pedido para se ganhar uma recompensa tão grande que não tem medida? Tu já fizeste pelo menos 1.000 barganhas nas quais saíste perdendo. Aqui está uma oferta que te garante a plena liberação de todo tipo de dor e alegria que o mundo não contém. Podes trocar um pouco do teu tempo pela paz da tua mente e certeza de propósito com a promessa de sucesso completo. E, uma vez que o tempo não tem significado, não se está pedindo nada em troca de tudo. Eis uma barganha que não podes perder. E o que ganhas é, de fato, sem limites. A cada hora, hoje, dá-lhe a tua diminuta dádiva de apenas 5 minutos. Ele dará às palavras que usares ao praticar a ideia de hoje a profunda convicção e a certeza que te faltam. As suas palavras se unirão às tuas e farão de cada repetição da ideia de hoje uma oferenda total, feita com uma fé tão perfeita e segura quanto a sua em ti. A sua confiança em ti trará luz a todas as palavras que disseres e irás além do seu som, até o que elas realmente significam. Praticas com ele hoje ao dizeres: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Em cada 5 minutos que passares com ele aceitará as tuas palavras e as devolverá a ti, reluzindo com uma fé e uma confiança tão fortes e constantes que iluminarão o mundo com esperança e contentamento. Não percas uma única chance de ser o feliz destinatário das suas dádivas para que possas dá-las ao mundo hoje. Dá-lhe as suas palavras e ele fará o resto. Ele te tornará capaz de compreender a tua função especial. Ele abrirá o caminho para a felicidade, e a paz e a confiança serão as suas dádivas, a sua resposta, as tuas palavras. Ele responderá que o que dizes é verdade com toda a sua fé, alegria e certeza, e então terás a convicção daquele que sabe qual é a tua função, tanto na terra quanto no céu. Ele estará contigo a cada período de prática que compartilhares com ele, dando-te a intemporalidade e a paz em troca de cada instante que lhe ofereces. Durante a hora, deixa que teu tempo passe, preparando-te com alegria para os próximos 5 minutos que voltarás a passar com ele. Repete a ideia de hoje enquanto esperas que o momento de contentamento venha a ti mais de uma vez. Repete-a com frequência e não esqueças que a cada vez que o fazes, deixas a tua mente ser preparada para o feliz momento que virá. E quando a hora passar e ele estiver aí mais uma vez para passar um pouco de tempo contigo, sê grato e deixa de lado todas as tarefas terrenas, todos os pequenos pensamentos e ideias limitadas, e de novo passa um momento feliz com ele. Diz-lhe mais uma vez que aceitas a parte que ele quer que assumas e ele te ajudará a cumpri-la, e fará com que estejas certo de que queres essa escolha que ele fez contigo e tu com ele. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Citação do dia. Conforme eu foco no amor, meu medo irá recuar. Eu vejo na vida o que eu escolho ver, pois projeções precedem a percepção. E conforme eu foco em qualquer coisa, toda evidência do contrário começa a recuar de minha consciência. Se eu estou olhando para o positivo, eu não notarei o negativo. Se eu estou olhando para o negativo, eu não notarei o positivo. A visão do mundo de amor me custa a visão do mundo de medo. E a visão do mundo de medo me custa a visão do mundo de amor. Assim é a lei que rege a percepção. Querido Deus, que possam minhas percepções serem purificadas, que possam meus olhos verem o amor tão claramente que o medo recuará de minha consciência. Que possa uma visão de paz revelar o mundo real para mim. E todo o resto cairá. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Um beijão enorme para vocês e bem iluminado nesse dia de lua cheia. Muitos beijos. Até a próxima lição. Tchau, tchau.